Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá os fracos fortaleza, das montanhas planos faz, ao deserto da beleza, aos pés de luz e paz. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido. Nas fraquezas dele o perto, dominando a força má, no caminho que acerto, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Vem o gozo muito superno, pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno, tira a vida que ele deu. Sim, eu sei. Oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Cristo salva o perdido pecador. Cristo salva o perdido pecador.